Eu gosto muito dessa música aqui. Nós estamos falando a voz do propósito. Música do bem que impressiona. E do outro lado. Esse vídeo que eu vou te provar. Senhoras e senhores, muito barulho! Lucas